Paz do Senhor! Deus não divide a sua glória com ninguém. No livro de Deuteronômios, capítulo 6, capítulo inteirinho, Deus alerta o povo a não esquecer que é Deus quem dá a vitória, o socorro, a salvação. E sem o povo merecer, é Ele que providencia todas as coisas. A Bíblia diz que o homem que pensa ser alguma coisa e não é, engana-se a si mesmo. E a soberba, quando sobe ao coração do homem, é terrível. Ele pensa que a própria sabedoria, inteligência e conhecimento é que o colocam no patamar de vitória. Não. Quando você vira uma tartaruga em cima do muro, tenha certeza que ela recebeu uma grande ajuda para estar lá. Assim como todo cristão, quando estiver em vitória, não pense que foi ele sozinho que chegou lá. Dê glória a Deus. Diga sempre, graças a Deus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.